iniciou nesta sexta-feira, em Foz do Iguaçu, uma reunião da Federação das APAEs do Estado do Paraná. O evento reúne a diretoria executiva, coordenadores de áreas e representantes dos 30 conselhos regionais da associação. Rosângela Wolff Moro, procuradora jurídica das federações das APAEs do Paraná, explica os objetivos do encontro e os principais desafios enfrentados atualmente pelo setor. Essa é uma reunião ordinária, de rotina da Federação das APAEs do Estado do Paraná. Segundo o nosso estatuto, ela acontece 4 vezes ao ano. É a oportunidade que todos os representantes das APAEs do Paraná, através de seus conselhos, se reúnem para tratar das diretrizes, dos planos de ação, apresentar as conquistas do movimento, né, o plano de ação, os objetos de trabalho, as novas determinações que vêm dos órgãos que as APAEs mantêm convênio, o Estado do Paraná, alguns municípios. Enfim, é uma reunião de trabalho, uma reunião ordinária de trabalho. Os nossos principais desafios, eu quero acreditar que ainda são com relação aos convênios, aos recursos, né? Eles são limitados. Uma grande conquista que a gente pode citar é a aprovação, num primeiro momento, do Plano Nacional de Educação no Senado Federal, que nos contempla, né? Ele ainda vai ser votado na segunda casa, que é a Câmara, mas nós estamos sempre articulados e em Brasília, promovendo todas as articulações necessárias para que esse Plano Nacional de Educação nos contemple. A procuradora também lembrou que Foz do Iguaçu receberá 2 importantes eventos da APAE em 2014. Foz do Iguaçu vai sediar no mês de novembro 2 eventos bem importantes para o movimento das APAEs. A cada 3 anos as APAEs precisam fazer o seu congresso. Então o Congresso Nacional será feito na cidade de Foz do Iguaçu em conjunto com o Congresso Estadual. No estado do Paraná, nós temos 323 APAEs filiadas à nossa federação. E nacionalmente, nós temos 2.124 entidades filiadas à Federação Nacional. Então, estima-se aí uma participação em torno de algo de 3 mil pessoas, todas envolvidas, né, de alguma maneira, com o movimento apaiano. Esse ano também, ao lado desses grandiosos eventos, a gente precisa ressaltar que é o ano que o Movimento das APAEs comemora 60 anos. Né? Então, a primeira APAE foi fundada na cidade do Rio de Janeiro. Esse ano a gente já vai ter eventos comemorativos também aos 60 anos das APAEs, que hoje a gente pode dizer que 250 mil pessoas são atendidas ao dia pela rede apaiana no Brasil. A Federação das APAEs do Estado do Paraná congrega atualmente 327 sedes, que são responsáveis pelo atendimento especializado a mais de 40 mil alunos com deficiência intelectual e múltipla. Vaci Álvaro, para a CBN Foz.